O delegado Luiz Rogério Sodré conversou com a equipe CBN a respeito de uma ação conjunta de policiais civis e PRFs que resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha, prisão de 3 homens e apreensão de 3 carros. Segundo o delegado, o grupo já vinha colhendo informações há algum tempo a respeito dos bandidos. Confira. Como é que começou essa operação? Isso foi um resultado de um trabalho de investigação de mais de um mês, aproximadamente um mês e meio. Nós estávamos investigando essa quadrilha e diante das informações colhidas nessa investigação, com os dados colhidos nessa investigação, nós aí obtivemos a exata informação que eles sairiam ontem com destino a provavelmente cidade de Guarapuava, em princípio, né? E com base nessa informação, nós aí mobilizamos as equipes policiais para abordar esse veículo. Resolvemos aí, por questão de segurança, abordar esse veículo na base da Polícia Rodoviária Federal, por isso contamos com o apoio dos policiais daquela base, e obtivemos êxito em apreender esse veículo com essa quantidade de droga, quase meia tonelada de maconha. O indivíduo que estava conduzindo esse veículo foi preso em flagrante. E também conseguimos, obtivemos êxito de prender os batedores, 2 indivíduos que iam à frente, né? Normalmente esses batedores têm a função de verificar a movimentação de policiais na rodovia para avisar o veículo que vinha atrás com a droga. Então esses 2 indivíduos, os batedores, também foram presos em flagrante, todos foram autuados e permanecem presos. Quem são esses indivíduos, doutor? Olha, um desses indivíduos aí, o motorista, a gente pode dizer que é um sujeito perigoso, sujeito já com passagens por roubo, inclusive, né? Os batedores aí não tem passagem, um deles tinha passagem por contrabando, mas em princípio não são indivíduos conhecidos aí dos policiais. Mas de qualquer forma aí foi um trabalho de investigação bem feito, e nós vamos dar prosseguimento nesse trabalho, né, para verificar aí todos os aspectos dessa quadrilha, principalmente a quadrilha que está por trás desse abastecimento de droga. Então nós vamos dar prosseguimento nas investigações. Ela é baseada aqui em Foz do Iguaçu? Exatamente, baseado em Foz do Iguaçu. Que bairro? Normalmente essa droga sai do Jupira, daquela região do Jupira, né? Vem do Paraguai normalmente, fica ali naquela região, em depósito naquela região, e posteriormente essa droga sai daqui da cidade de Foz do Iguaçu com destino aos grandes centros. Em princípio essa droga iria para Guarapuava, mas é provável que de Guarapuava ele iria para outros centros, como eu afirmei há pouco aí, provavelmente Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Há mais integrantes que estão sendo investigados? É provável que sim, nós vamos dar prosseguimento nas investigações. O foco principal era esses 3 indivíduos, né? O foco principal da investigação até agora é esses 3, o motorista e os 2 batedores. É claro que há a possibilidade de participação de mais pessoas, e isso será objeto de investigação. Os carros? 2 veículos foram apreendidos, nós estamos checando aí a procedência desses veículos. Eles vão ficar apreendidos, porque mesmo o veículo dos batedores, de qualquer forma, há um envolvimento, então eles vão ficar apreendidos. Nós vamos checar a procedência desse veículo posteriormente. Quem tiver denúncias relacionadas a esses indivíduos, que pode fazer contato com o 97, né? É importante, isso aí. Se a pessoa tiver qualquer denúncia, qualquer informação relativa a essa situação ou outras situações, faça contato com o 97, que é o nosso canal de contato entre a Polícia Civil e a população. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.